Ano externo que tem abaixado travado visual, relaxa 06. Centro Aspero 6 avistado, livre pouso, pistola 0, vento 1, 2, 0 graus, com 12 nós, chuva leve sobre o campo, pista úmida. Confirma a intensidade, 12 nós? 10, 1 a 0. Uma centena na saída Momo após direto, decolando da pista 1-7, curvando à esquerda. O código é o 5515 e o controle opera em 1208. Confirma POB, autonomia e PAT, por gentileza. Bem, então informa a torre, o ajuste é 10114, fracionamento, táxi de decolagem, chame torre 18 decimal 95. Eu só 02 a bordo, torre agora 18 decimal 95, Lima Quilo Bravo. Azul 4462, número 3 para pouso, 15 milhas para a duna. Autorizado em INS. Livre, procedimento, número 3, 4, boa tarde, Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, centro da Nomeia, transporte termo. Bravo, Vitor Tango, é o controle, prazer falar. Ajuste no 014, desça para 4 mil pés e voe direto do Duna para o ILS. 4 mil pés, direto do Duna para o ILS, Bravo, Vitor Tango. Azul 9135, a descida ficou desconfortável ou não? Negativo, senhor, ficou bem tranquilo. Muito bom, duas milhas para o externo em aproximação, cheque o trem, torre 11895, câmbio. Obrigado, bom serviço. Boa. Juliette Serra, o vento 120 graus com 08 nós, decolagem autorizada, pistola 7. Salvador Azul 9135. Azul 9135, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a pista livre. 9135. Nossa 06, fala 50, condições de liberar na ECO? Ok, libera a próxima via Fox, mantém a escuta, táxi autorizado via Alfa, reporta no ponto de espera da Delta para o cruzamento. Torre Salvador, boa tarde, Bono 966, ponto de espera da 10 para o nosso. Boa tarde, Bono 966, mantém ponto de espera para o Estona 0. 666. Boa tarde, Juliette Serra, decolou 51, chama o controle 120, decimal 80, até regresso. Controle 120, Controle Salvador, boa tarde, o Papa Romeu, Hotel Júlia Sierra, decola. 35, segue o trem, pouso autorizado no 20 graus, 089. Marcha travado, 9135. Zona de controle. Canal de zona de controle, você ouve. Zulu Charlie Mike Parilhéus, autorizado via corredor Axé, restrito a 1.000 pés inicialmente. O restante da subida em coordenação com controle Salvador até o 045. Controle Salvador operando na frequência 1208. O seu código é o 5520. Zulu Charlie Mike decola da 17, ele gira a curva à direita. Charlie Mike, reforça somente PLB, autonomia e o pátio que se encontra. Autonomia de mais 3 horas, tá com o controle agora no pátio. Céu, Júlio S.A. 5 ajuste no 0, no 4, Papa Romeu, Zulu, Charlie Mike. 1989, 5 acionamento técnico de decolagem. Estou aqui, estava aqui. Solo 5-3, libera direito, no 2-1-1. 2-1-1. Azul 2-9-1-3-5, não se escuta, Solo. 9-1-3-5, Alfa, aqui no pátio 3, que atenta ao balizador. Ainda não temos a sua posição. Posição é autorizado via... Tudo qual a posição? Não temos a sua posição ainda. Fique atento ao balizador. O Freiro não disponibilizou aqui a nossa posição devido ao fiscal de pátio não ter passado para eles ainda. Fique atento ao balizador no pátio 3. Ah, então tá bom. Eu tô seguindo o táxi aqui, tá bem. Obrigado. Bom trabalho, até amanhã. Romeu Bravo, Vitor Tango, está passando agora 1 a 4 mil, desça, sem restrições, até 2 mil. Azul 4462, cheque o trem, pouso autorizado, pistão 0, 120 graus, 079. Baixado e trabalho livre pouso, Azul 4462. Na 966, decolou 105, chama o controle no 20, destino 80. 3080, boa tarde, espera daqui a pouco, no 966. Salvador, boa tarde, Goro 966, passa agora 1700 pés, na Puca, Caju. O 966, o controle está em contato com o radar, então siga como autorizado. Segue via, Goro 966. Azul 14205 é o controle, meu cordial. Quando estiver pronto, descer para 8000 com 1014. Quando pronto, 8000 com 1014. O azul 4205. Forte abraço. E a ponto de espera turno no noite decimal 95, ajuste 10 no 4, TAN 3155. Direitente, a torre 2155, ajuste 10 no 4, TAN 3162. Solo 4462, vibrou, boa. 4462, Alfa, é a porte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 4462. Vamos chegar mais rápido em Campina Grande, vamos partir direto para lá. Direto Campina Grande da Proa, gol no 966. Juliette, portão 04-4462. Juliette, portão 04 para o 4462. Sub-998 é o controle, desça sem restrições para 5000 direto Duna com 1014. Câmbio. 5000 direto Duna, 104, 1009. Papa Romeu, bravo. Vitor Tango, está agora 1-4000, para Duna, está autorizada a aproximação ILS. Estou autorizado na ILS, o bravo da Duna. Como número 2. Helicóptero hotel, Juliette Serra, bom voo, até a volta. Nossa, observa na 7, os dois alemães. Salvador, TAN 3155, boa tarde, 30 Linhari decolar pistola 0, no 30 graus, 0629. Autorizado, Linhari decolar pistola 0, TAN 3155. Tem aquilo bravo, livre ingresso, reporta Linhari pronto, cabeceiro na 7. Alô, Salvador, uma boa tarde, Oceania 6355, cliente da Mike, pronto para a cópia, São Paulo, Guarulhos, sujeito disponível. 6355, pronto cópia. Adianta. Que 610, via corrido, acho. Gente, Zulu, Tiago Mike, prossiga, visual da escuta, normal no transporte. Gente. 5525, controle 1208. Ok, estamos autorizados conforme a rota, Pezulo 10 até Papa Alfa Índia. Decola da 10 com primeira à direita, no perfil da Dael Leda Diner. 5525201. Estamos na remota 13, o Oceaner 6355. Correto, chama pronto, 6355. Chama ela, desempregado. Azul 4205, tá iniciando a descida, abandonando o nível 201. Cliente. Gol 966, chame Recife. Frequência 12545. Recife 2545, daqui a pouco. Gol 966. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango na final. Reduza, cheque o trem, chame torre. 1895. Quem vai reduzir, chega a trem, chama 1895, Bravo Detalhe. Salvador, boa, Papa Romeu Bravo, Vitor Tango. Oscar Juliette, X-Ray para o controle. Você vai dando utilização de pouso para Vitor Tango. Cliente Oscar Juliette X-Ray, qual a sua distância de Salvador agora? Cliente, chegada à mancha, chama 40 milhas, normal no transporte. Cliente, agora autorização para iniciar, Lima Quilo Bravo. Azul 4205, reautorizado para 5.000. Já foi para o Azul 4205? Consiga, Azul 4205, com controle. Não foi o senhor que me chamou ou não, né? Chamei. Me chamou ou não? Não, não, é isso que eu estou te perguntando. A bordo, descida foi 80, 4205. Desça para 5.000, com 1904, Azul 4205. 5.000 com 1014, 4205. Azul Charlie Mike mantendo 1000 pés no litoral, devido ao tráfego em descida no rumo de Duna, e aguarde para ascensão ao 045, o Zulu Charlie Mike. Ciente, Zulu Charlie Mike. Tá 3, vamos ver se ele permanece na sua. Por gentileza, decolou 04. 120.8. Aguarde direto Duna. Positivo, direto Duna. Esquerda, reporta na final do ano 7, baixar de travado. Curva esquerda, forma final baixar de travado no 7, vai apitar. Torre Salvador, poderia que o Fábio está 3 ou 955? A decolagem foi a 04, pode transferir o controle 120.8. 128, boa tarde, está 3 ou 955. Boa. Está 3155, transfere, vai cruzar o 04, 4 GPS. Identifique. Identifique. Oscar Juliette X-Ray, contato radar, azimuth 321 a 55 milhas. Está 3155, contato radar, azimuth 143 a 5 milhas. Está 3155. Rádio Papa Tango, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo é o controle. Contato radar, suba sem restrições, sabe? Quilo Bravo sempre, obrigado. Zoom 698 e ILS autorizado. Azul 4205, desça para 2.000 pés, sem restrições. 2.000 direto, 4205. Lima Quilo Bravo, qual é a pro ideal para o destino? 326. Quente, proa 326. Qual é a razão de subida que você está empregando agora? Agora 1.000, daqui a pouco vai passar 500. Ah, ok. Lima Quilo Bravo, ventilação. Direita proa 360, suba sem restrições. Se perder contato rádio com esse controle, atingir o nível 100, prosseguirá direto do destino. Lima Bravo, certo. Continua a ser usado. O ILS para Azul 698. É, eu fiz uma chamada, mas o senhor não respondeu, justamente para isso, para autorizar o ILS. É, se ele fazer uma nova noite, desculpa. Salvador, por onde eu tô 3155, vai direto, Monte Vá. Nós faremos uma consulta ao melhor dos melhores centros de controle do Nordeste. Câmbio. Muitas graças. Alô, Charlie Mike, suba para o 45. Sou 3155, Centro de Controle de Área autorizou o câmbio. Muito obrigado, Vano Mote, lá está 3155. Azul 6918, na final, checa 3, torre 1895. 1895, Azul 6918, uma boa tarde. Boa. Lula Charlie Mike, qual o seu estimado para a terminal e estimado para pouso em Léo? 07 milhas. Final do terminal, mais um minuto. Não, a terminal. Tive não chance mais sobre o campo, pista está úmida. Gente, obrigado, 19 de noite. Prato da Sanga 08, hoje eu estou na frequência livre no hangar da base. Ok, anotei. 1928 a terminal e 1956 ao pouso em Ilhéus. Você está cruzando a entrada da Bahia de Todos os Santos. Passando 1700, subindo para o 045, Zulu de Alimax, sempre na escuta. Sempre na sua escuta. Cima aqui no Bravo, curve à esquerda, vai da proa 330. Esquerda 330 quilo Bravo. Positivo. Com esse procedimento a gente evita a chegada a bordo e eu lhe autorizo subir sem restrições. Agora eu preciso do seu estimado para pouso. Para, 1955. 1955, anotado. Alô. Oi, livre pouso na 0, 950 graus, 089. Livre pouso no 0, azul 6909. Ciente, mantém. Azul 4205, está autorizado a aproximação ILS? Autorizado ILS 4205. Pelo Aquilo Bravo, está passando 45, voo direto autorizado, câmbio. Telegrama 7. Confirme, a nave que chamou o solo. Outra, né? 63, 04. Autorizado Petrolina, VRP Zulu 20. Nível 340 autorizado. Na saída Momo, código Nenim. Decolada 10 com curva esquerda, o código 5537, controle 1208. Para ver que é o controle, informe passando coral após coral, Marica. Da 1-0, curva aí. Vira para o celular 2-0. Aí é a Momo, Momo. Transpone 5-5-3-7, controle 1-2-0-8. 3-0-4. Pode chamar pronto, portão 62. Chamar pronto, 62. Titor, Charlie, até o voo e a mãe, chegada a mãe, pista 10, se tiver pronto para descida, descer para 5 mil com 1014. 69-18, Paulo Zuno 1, libera a direita, 921, 1. Direita 211, o 6918. Cliente da 3156. Mike Bravianchi, contato radar estabelecido na posição informada. Câmbio. Está presente a Coral Mari? Positivo, Coral Mari. Mike Bravianchi. 3155, tráfego informado superado, chame Recife, 13325. Dentro Recife, 13325, excelente tarde, já 3155. Boa. Azul 6908. 6908, prossigo. Livrou pela 6908, ciente Alfa Juliette para o portão 09. Boa. Azul 4205 em aproximação, cheque o trem, chame torre 11895. Vai checar o trem, chama a torre 1895. Como sempre, parabéns pelo seu trabalho. Um grande abraço, campeão. Leu, campeão. Controle de contato, passando o Juliette Santos Zulu, Salvador, desça para 6000, voo Itape, para a chegada Mari Pista 10, 14. Juliette Santos Zulu. Itape, Brasil. Agora começou a chover lá próxima à cabeceira 28, mas aqui próxima à cabeceira 10 já permanece sem chuva. Afirmativa, aqui no externo também está chovendo. Mike Bravianchi, desça para 3000, voe direto do ano. Para 3000, direto do ano, Mike Bravianchi. Livre pouso 0 no 30 graus 089. Sete, tá autorizado pouso azul 4205. Rio 4206, Salvador, desça para 7000, ajustado 1094, chegada a Mari. 7000, 1094, chegada a Mari, ajustado 1094. Brasil 4205, sala zona 7, libera direito, no 211. 1211, 4205. Libro 4205. 4205 Alfa Kilo Pat 3, fica atento ao balizador. Alfa Kilo Pat 3, balizador 4205. Positivo. Proposto e aceito. 1998, prossegue visual no 105, o Lima Quilo Bra. Oscar Juliette X-Ray, a sua distância para a Duna, 7 milhas e meia, livre LS. Livre LS, Oscar Juliette X-Ray. Positivo, é o número 2, na ponta. 230 na 12 do pátio principal, tá livre, chama o táxi. Veio chama o táxi, passarei no 230. Não. 5-3-0, tá no rio. Para vir aqui, desça, para 2000. Passando para 2000, Mike, para vir. Setor de ordem até o desça, para 3000. 3000, pé, vem para o hotel. Aqui para vir aqui, qual a velocidade? 200 vai de cada. Ok, reduza para 160. Reduzindo para 160 nós, mais para cá. Para o taxi 6314, estamos com 4 horas de autonomia alterna Recife, POB 111-111. Pode checar agora, pode ver depois. Mike, Bravianc, está autorizado em ILS. Gente, livre ILS para o Mike Bravianc. Silva Aquilo Bravo, ciente, para informação e alerta, Recife 12545, boa viagem. Eu dei 110, sem intenção após passar de externo, senhorita, prosseguir para a visão 107. Ok, repassa para o cancelamento. Portaria. Para 8.1014, é na Mário Guará 11. Vitor Tiago, tenho a descer para 2000, mantenha a velocidade. 2000 pé, mantendo. Vitor Tiago, então. Azul 4206, número 4, para aproximar a velocidade 210. 110, 2406. Porta Júlia 26, aviso alto e cancelamento na frente. Eu. Azul 4206, descida para 4000. 4000, para 18, descida para 6000. 6000, bora ao 8. Na onda, ZTC. Será 6314, autorizado ingresso da decolagem pistona 0090 graus 079. 0907, decola. Lembra 0 possível. Uma boa tarde, está quente November. Quando possível, autorização. Dia 20 autorizado Recife via. Descer Aracaju, restante conforme nível 370. A saída é Pucajamo, Aracaju. Decolada 110, curva esquerda, 5544, código 1208, controle. 370, Recife autorizado, Aracaju, Pucajamo, Aracaju, saída 5544, aciona. E 208 é controle, 1620. Nordeste, aeronave da Azul. Em descida, passa 8 para 4 mil. Câmbio. Quantos mil, graças a Deus? 4 horas de início, alterno Salvador. Autorizado. Táxi, até o ponto de espera da 1-0. Estou indo no 8, decimal 9-5. Ajuste 1-0 no 4 para o passageiro 2-2-3-0. Autorizado, até o ponto de espera. Lá, 18-9-5. Passageiro 2-2-3-0. Correto, chama pronto. Confirmando, 2260 até o ponto de espera. Até o ponto de espera, lá vem uma 2295, obrigado, uma boa noite. Salvador, boa tarde, é o Azul 4118 para November, autorização com fins. 4118 para Confins, autorizado, via Pesolono 0, Utgir, o restante conforme. 360 nível, Arbor, Elefa, saída, decolada 10 direita, 5517, código 120, decimal 80, controle. Autorizado com no 360, Arbor, Elefa, Brasil 21, 5517 e 2028, Azul 4118. 4118, Arbor Elefa. Arbor Elefa. 1208, controle 5597, código. 0184 Lock, Juliette Sanguin. Mike Bravianc, na final, reduz o cheque 3, torre 11895. Mike Bravianc. Doutor Zulu, tráfego informado, posição 12 horas, 5 milhas, passa 6.300 e descida para 4.000. Sim, Tiago Zulu. Já estabilizado ele é. Mike Bravianc, continua aproximação, aguarda autorização de pouso. A fidelidade de pouso na 17? Reporta para o cancelamento das regras, quando visual. Gente. Oscar Juliette, X-Way, Solas 27, confirma o pátio. Ok, agiliza por gentileza o táxi até a base e reporta a pista livre. Passarei 2230, ponto 0 da 10, pronto. Sierra 6314, Salvador, contato radar, prossiga como autorizado. Entendi. Contato radar, Oceano 6314. Contato radar, aeroporto. Azul 4206, reduz a velocidade para 170 mais. 709, Azul 4206. Afirmo, desça para 2000. Autorizado, ingresso de decolagem, passaria 2230, 1, 10 graus, 0619. Ingresso de decolagem, passaria 2230. Pegou, pelo visual, pelo menos a torre não nos informou nada em contrário. O Mike Bravianco solicita da presente mudança de regra, prosseguindo para a pouso 917. Ok, cancelado 228, iniciei com vesteira, reporta na base pela direita da 917. Baixado travado, Mike Bravianco. Passará na base pela direita da 917, baixado travado, Mike Bravianco. Para aproximação, cheque pré-pouso, direita, proa 070 para o localizador, livre e aliança, aguarde transferência. Direita 070 para o localizador, reduzido Brasil 4202. Guará 18, número 5 para pouso, em descida para 6000, velocidade 220. Reduzindo para 320, Guará 18, descida para 6000. Descente pouso. Aguardando, vista chave hotel. Está presente o Ministério Hotel para apoio mudança de regra, solicita pouso na 107. Ok, será o número 2 na 107, Ministério Hotel, cancelado aos 29. Fuma à esquerda, ingressa na perna do vento pela direita da 10, aguarda autorização para girar base. Vitor Charlie Hotel. Gente, ingressará na perna do vento pela direita da 107, Vitor Charlie Hotel. Aguarde cópia número 3 para Guarulhos, preparada a Eulia da Mótico. Já avistado livre pouso, pista na 7, Mike Bravianchi. 7 livre pouso para Mike Bravianchi. Passaria 2230, decolou os 30. Chama o controle 120-80, bom voo. Chamará, obrigado, boa noite. Guarda, no 620. Torrada suba, sem restrições. Sem restrição, 2230. Julieta Tango Zulu, velocidade. Julieta Tango Zulu, velocidade. 1,700. Foi com 140 nós. Tem essa, vai reduzir para 140 nós. Helicóptero Hotel Julieta Serra, zona de controle, prossiga visual e aguarde transferência. Para 18, agora número 4 para pouso, será vetorado para o sequenciamento. Sente agora a noite. Vitor Charlie Hotel tem condições de importar a base, confirma? Afirmativo, senhor. Ok, reporta na final da 97, encurtando na medida do possível, Vitor Charlie Hotel. Reporta na final da 97, está encurtando, Vitor Charlie Hotel. Mike Bravianchi, seu solo aos 3-1, negativo. Libera na Quebec, realiza o backtrack na mesma e mantém o ponto de espera da Quebec. Gente, já liberando aqui na Quebec e aguardando a zero com o voo da esquerda. Código 5506, controle 208. Para o táxi 635595 agora. Confirme o 6355? Ah, confirmo, 95 a bordo, 5 horas, até na Galhão. Desça sem restrições, eu não tenho trânsito ali, informar a frequência livre. 497, Victor Charles Hotel. Chama para início de táxi. Sim, obrigado, Victor 4201. Estabilizado no localizador, Lima, Juliette, Tango Zulu. Tango Zulu, aproximação ILS, agora em transferência. 4206, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso, pista 10. Ah, escuta. Redução na 70, agora à noite. Período 2230, direto Elefa. Direto Elefa, 2230. Piano 6314, Recife, frequência 125-45. Juliette Tango Zulu, chame a torre. 11895. É, Juliette Tango Zulu. Sete Alho Hotel, Solos 33, qual faixa? Agora vai ser, tá? Ok, à direita, eu estou na frequência livre. Boa noite. Direita, direita, 080 para o localizador, livre LS, agora em transferência. Direita, 080, aguardando transferência, agora 8. Estou na frequência livre, boa noite. Está passando, Juliette Tango Zulu, está 10 milhas, 4 milhas para o céu. Ok, número 2 na aproximação, a Juliette Tango Zulu continua aguardando autorização de pouso. 055, pronto, cópia. Gente, a chana é 6355, vou atingir, mantenha o ponto de espera. Tem um autorizado Galeão, via P9857 Bolso, restante conforme. 360 nível. A saída será Dael Leda, após voa posição Irume, decola 10 com voador à direita. Código 5560 e controle 1208. Autorizado, voltou 3145 para o Galeão, nível 3660, autorizado, via P9857 até Bolso. Decola 10, no precisa da El, transição Leda, com a primeira curva à direita. Transponder 5560, controle 120, décima 8, 3145. Correto, após Leda, vou Irume, 3145. Após Leda, Irume, eu dou 3145. Voo no 620. Iniciou o pushback sem autorização. Porém, está livre. Reporte para início de táxi. Não, está ok. 620, entendeu que estava livre após o movimento. E aguardar a gente estava livre. Negativo. Disse que seria autorizado. Mas não há problemas. Está ok. Obrigado. 4118. É o número 2 no setor. Observe o táxi da aeronave da Gol. Boeing 737-800 a retaguarda. Após... O mesmo está livre para o pushback acionamento no 04. Após o gol na retaguarda, ele no 4, azul, 4, vai. Gol no 169, pronto, 4. Pronto, 4, pronto, 3. Autorizado Guarulhos, via peso Luno 0, Taubaté, restante conforme. 360 nível. Dael, Leda, Motiva saída. Decola da 10 direita, código 5556. Controle 1208. Cidade de Alfa, Guará. Uno 169, aguarda, é o número 3 no setor. Nossa 06, é o solo voltando? O senhor poderia, por gentileza, me informar o POB? 4, 4 a bordo. Ciente, reporte para início de táxi. Aguarde a proa de conquista do passageiro. A sua escuta. Final 1 a 0. Cinco milhas, um helicóptero mantendo 500 pés sobre terreno, sentido sul. Frente Guarau 8. Juliette Tango Zulu, pouso autorizado, pistão na 0, no 20 graus, com 10 nós. Quem é de Juliette Tango Zulu? Autorizado, conquista. Muito obrigado, vai lá na Pro de Conquista, passarei os 2230. Voltando. Seria o 4198? 4198, 4198 confirmando. Mantenha a posição, aguarde para iniciar o pushback. A aeronave da Gol chamou no 01 e devido à saída será preterido, ok? Para que não tenha que aguardar no ponto de espera. Entendeu que vai aguardar na presente posição azul, aguardando a aeronave da Gol 01. Afirmativo, devido à performance e devido à saída. A saída das aeronaves que já puxaram, conflitam com a sua. Devido a esse motivo, o senhor teria que ficar aguardando 5 minutos no ponto de espera. Por esse motivo, o solo vai liberar o Boeing 737 da Gol, que está com uma saída divergente das outras aeronaves à frente, e após liberar a sua, será efetuado pushback simultâneo. Devido a esse motivo, não será preterido. Só 2 minutinhos. Solo azul 4206. 4206, táxi lento, mantém antes da Juliette. O Gol 1169 na escuta? Possível. Após a aeronave da companhia liberar o setor aí próximo à Índia, coordene com a equipe de solo de modo a efetuar um pushback simultâneo com a aeronave da Azul que está no 04, ok? Sim, após a aeronave da companhia vai fazer simultâneo com a aeronave da Azul 04, Gol 1169. O Azul 4198 na escuta do solo? Coordene com a equipe de sol de manda efetuar pushback simultâneo com a aeronave da Gol, que está no portão 01, ingressando a sua aeronave totalmente no pátio 3, da mesma forma como é feito o pushback da aeronave no portão 05. Entendendo coordenação simultânea com o 01, porém a nossa aeronave azul vai totalmente até o pátio 3, como se nós estivéssemos na posição 5, confere? Afirmativo, obrigado. Eu vou passar para o controle. Em Salvador, o Gol 620, uma boa tarde. Boa tarde, 620, mantenha o ponto de espera, pista na 0. Mantenha, Gol 620. Ocupar. A aeronave da companhia no 04 vai puxar até o pátio 3. Após que a aeronave ingresse totalmente no pátio 3, o senhor está autorizado a ingressar via Juliette, observando o táxi da aeronave da Gol, ingressa no 01. Gente do tráfego da Gol, entendido que vai parar no gate 01, aguardando o tráfego da companhia que está puxando mais um pátio 3, no 4206 após a passagem, então atento ao bug da Gol, posição 01. Afirma, tio. Centro Guarau no 8, 1-0 graus com 1-0 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso na 1-0, Guarau 8. Pronto, está liso até o ponto de espera da 1-0, 2-9-8, decimal 9-5, ajuste 1-0, 1-4. Reportando 2-9-5, 1-0, 1-4, gol 1-1-9. Nossa 06 autorizada até o ponto de espera da Taxi Hotel e aguarda para cruzar a pistão no 028. Bom nível 340, via Daniel. Via Daniel, pode valer, cara? Prisão. Obrigado. Ele é 6210, tráfego da Passaredo, sua posição de 11 horas 20 milhas, já cruzando 110, em subida para 180, sentido sudoeste. Entra, chega na 6210. Até até Juliette Serra, tarifa com cruzamento da final na zero, reporta na final da 97. Cruzamento na zero, reporta na final da 97, Antônio. Uma 620 autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ali mantém pista 1 no zero, agora 620. Seus aulas 4-3, confirma o pátio? Sobre autoridade da base aérea. Ok, backtrack autorizado, reporta livrando a pista. Autorizado backtrack na pista, para livrando o aeronave. Mantenha o ponto de espera do hotel. Boa tarde, Gol 1, nome 9. Boa tarde, meu nome é 9, prossiga. Na Índia. Autorizado 2000 pés. Ajuste no 0 no 4, autorizado LS, reporte estabilizado 62 no 0. E 2 mil pés, livre LS, forma estabilizada, ou chama 62 no 0. 1869, reduza para mínima limpa. Reduzir mínima limpa, 869. Ativo, subventor, mantenha presente proa após pelô, limitado ao curso do localizador. Em caso de falha, intercepta o lock e completa o procedimento. Afirmativo, mantenha a proa, após pelo, limitado pelo localizador, eu verifico para o próximo o procedimento, voo no 869. 869, autorizado sem restrições para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. Afirmativo, 3.014. Passarido 2230, chame o centro Recife, frequência 128.8. 1228, passarelo 2230, muito obrigado. 1106, vai seguir o Airbus, confirmando, vai seguir o Embraer 190 da Azul até o ponto de espera. Torre 198.95, ajuste 10 no 4, com o número 3. Ajuste 10 no 4, seguido Azul, porta 06. O 1969, autorizado alinhar e manter a pista na zero. Manter na zero, gol 1969. Juliette Tango Zulu, autorizado táxi até o ponto. Confirmando, manter a posição, Juliette Tango Zulu. Força 06, dá passagem ao Charlie 402, que está no pátio 3, ele vai contornar o pátio. Vamos aguardar. O Juliette Tango Zulu autorizado até a Quebec. Na Quebec chama a torre 198.95 para o cruzamento. Força 06, após a passagem do Charlie 402, ingressa até o ponto de espera. Após a passagem, ingressa até o ponto de espera, 1106. Gol 1620, decolou os 4 meses, chama o controle 1620.80, por voo.